Daję zabawę na filmie. Lion, daję zabawę na filmie. Czy się lion, daję zabawę na filmie. Lion, daję zabawę. Você vive combinar um monte de raça. Vodka, cerveja, saque e cachaça. Segredo é pegar tudo isso. A loucura dos Beatles, a loucura dos mutantes. Lá em Aladaia, Salvadora, Firmaria. Lá em Aladaia, Salvadora, Firmaria. Disse lá em Aladaia, Salvadora, Firmaria. Lá em Aladaia, Salvadora. Sim, eu sei, eu sei. Sonzeira autoral. Thank you. Sonzeira gringa. Ah. Essa música é moente. Essa música chamada Down é mais uma música internacional. Eu sou a Supersônica. Quem quiser de repente ouvir a música ou acessar o trabalho, www.myspace.com/supersônica rock. myspace.com/supersônica rock. Thank you. essa música, ela se chama Gabriela. Foi feita por um amigo nosso. Um amigo exemplar, né, senhor? Uma pessoa exemplar. Cara honesto, trabalhador, né? Cara de vida regrada. Um garoto de vida regrada. Não, esse amigo não é o Fábio Assunção. Problemas técnicos. Gabriel sem ola. Thank you. Essa foi a música do Gabriel. Oi, China. Esse é o cara. Era o garoto de bem com a vida. Era um garoto. Sonzeira de uma banda que a gente aprecia pra caralho. Setenteira, Grand Funk. Thank you. Funk Railroad. Rafael, irmão do Gabriel. Ei, ei, ei. Essa música é... chama Lucros e Dividendos. Thank you. Chama ansiedade analgésica. Boa noite, pessoal. Nós somos a Supersônica. Essa música chama Supersônico. Ela hoje não está na banda, ela vai ser tocada agora. Supersônico. Muita gente. E agora eu vou pirar da laranja. gente. E o que passou não importa mais. Só o teu prazer. Ficou pra trás. E eu quero até não aguenta mais. E agora eu vou ficar só pensando em cor. E agora eu vou ficar só pensando em cor. Gente, e agora eu vou virar da laranja cadente. E o que passou não importa mais. Só o teu prazer já satisfaz. E toda dor ficou pra trás. Fazer. Nunca me digam e fazer. Você não.